tu marca 100 por hora. Tem neguinho que acha que está por dentro, o seu toco não demora. Eu tô na alta, sou de dentro, não de fora. Branco sim, e daí não tô pra falar da minha cor. Nasci assim e não me sinto inferior. Se olhar bem, nego sou, lutando por uma causa que é de alguém. Quem chegar primeiro, bem, bem. A minha raiva em mim é que muitos de correr com sua boca cheia de ouro, esculacha pobre. E nós crioulos, a verdade é que vivemos para dar. O rico onde morar é de nosso sofrimento que levanta o seu altar. Grandes fortalezas que vocês não queiram pisar. As coisas que rolam dentro não queiram escutar. Particularmente acho pra mim também não convém ser confundido por parecer um babaca que haja roupa, tanto dentro dela não tem nada a ver. Vá se fuder. Vou pôr pra F, vocês vão ver, os ricos estão por um fio. Puta que pariu, é foda. Você põe o pescoço e eles puxam a corda. Olha em volta, que bosta. Bode no movimento, nego falando difícil, acreditando ser 100%, vai vendo. A primeira faz BUM, a segunda faz PÁ. A lei da favela é muito simples, é só respeitar. No ritmo que o rap nacional gangsta está, daqui algum tempo muito vai mudar. As duas vão rolar, no caso eu esquecer, acho difícil, mas pode me lembrar. Aí, muitos vagabundos ainda vão rodar daqui pra lá. Muito tempo vai passar, na memória vai ficar. Artigo 121, não queira assinar daqui pra lá. Muito tempo vai passar, na memória vai ficar. Artigo 121, não queira assinar daqui pra lá. Muito tempo vai passar, na memória vai ficar. Artigo 121, não queira assinar. Mas não tenha medo não, da cara feia, sinta a sua pulsação. Você tem sangue na veia, alegria de um, tristeza de outros, premeditado. Creia, pois creia, a parada que é feia. Te jogo como jogo o pé numa meia. Despachou, acabou no poço, isso é pouco. Chute, soco na sua cara, nada disso, nada paga a sua falha. Trocou uma vida por sua liberdade, tirou de nós, agora pague com a sua. Atrás das grades eu quero ver o martelo bater, o juiz levantar e mandar te fuder. Daqui pra lá, muito tempo vai passar. 16ª, próxima parada, papuda. Ha, ha, ha, ha. É lá que o bicho tá, aonde o filho chora, a mãe não vê. Será que não dá para perceber que o fim que deu a ele é o mesmo fim que terá você? Será por quê? Na transferência se cuida, já é uma presa fácil. Aí todo homem tem o seu objetivo, você escolheu esse, então que seja assim. Eu não me sinto feliz só de lembrar que ainda está permanecendo aí. Não devia ser nem julgado, esse enterrado esquecido por sua culpa. Vejo pessoas humildes sofrendo, chorando pela perca do seu filho. Não vamos ficar marcando no tempo, o ponteiro pula, o pulso firme na ansiedade. Tá sabendo que não tem como de chavar no quarto escuro de manhã, de cara com a cela, não tem como correr. A justiça puxa a sua, você não tem poder. Quero mais que vá se fuder daqui pra lá. Muito tempo vai passar, na memória vai ficar. Artigo 121, não queira assinar daqui pra lá. Muito tempo vai passar, na memória vai ficar. Artigo 121, não queira assinar daqui pra lá. Muito tempo vai passar, na memória vai ficar.